Você, meu querido párvulo, que tem questionamento envolvendo persona. Você, meu querido lactante, que tem pensamento sobre luta com famosos. E você, minha querida petisse, que está em busca de iluminação sobre uniforme do Dedé. Todos vocês vieram no lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. Pessoa, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível do Streetwise só é possível através da nossa campanha no Orelo, cujo site jogabilidade.de/contribua a gente ainda precisa atualizar. Desculpa. É, afinal de contas, quem usa site hoje em dia, de fato, é a nossa última prioridade. A gente também esquece de botar o link no YouTube e tudo mais, mas de fato. O primeiro lugar que precisa ser atualizado é no vídeo, né? Na tela, isso. Aparecer na tela. Uhum. De fato, mas tudo em seu tempo será atualizado. Exato, já dizia a Bíblia, não é verdade? Uhum. Cid Moreira, tem que ouvir o podcast anterior. Isso, é verdade, perdão, desculpa. Então gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Então obrigado você aí que está nos acompanhando e apoiando, muito obrigado. Continue, por favor, para que esse programa e os outros programas bônus continuem existindo. E o Jogabilidade no geral. Obrigado. Eu sou o Rafael Kina, sempre pronto para ação, meu capitão. Estou aqui hoje com... André Campos, sempre clonado, meu leopardo. É, Sushi... Zezé de Camargo... E Luciano. Dirige Camaro. Não sei. Uau. Não, eu que já tive piadas com Camargo, tem que ser cu amargo. Cu amargo. Que porra é essa? E outras coisas com amargo. Amargo, aparentemente, rima com Camargo. Mas você entendeu o que eu fiz, né? Entendi. Zé de Camargo, que você fez ler. Eu tinha que falar... Peraí, o que você falou? Eu falei... Leopardo. Leopardo. Não, mas você falou o nome. Sempre clonado, meu leopardo. André Campos, ele falou. Leonardo. Nossa! Você não falou Leonardo, não? Não, não falou Leonardo. Porque eu pensei, tipo, as duplas de sertanejo. E aí foi em outra dupla. Não, né? Não. Nossa, maravilha. As gente. Drogas realmente acabam com a pessoa. Tengu, Claudinho Buchecha, indo na igreja. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Lembrando sempre que vocês podem, devem contribuir para o programa enviando questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através do nosso Telegram, @jogabilidade. Vai lá, manda uma mensagem pra gente. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Continue a mandar, porque a existência do Linha Quente, literalmente, depende de vocês. Exato. Lembrando, então, antes que a gente começar, que somente eu tenho acesso às perguntas. Então é tudo na surpresa e no improviso. Vamos lá. Primeira pergunta do Linha Quente. Se vocês pudessem lutar com um famoso com o um máximo de 10 anos de diferença de vocês, e se o derrotassem, vocês ganhariam todo o dinheiro e bens que aquela pessoa tem? Quem vocês escolheriam? Vitor Hugo do BBB. Ah, desculpa. Tem que ser do mesmo gênero que você. Uhum. A luta é até um dos dois ficar desacordado, morrer ou ficar incapacitado. Caralho. Vitor Hugo do BBB. E eu não sei porquê. A briga será no quarto da pessoa que você escolheu pra lutar. Nossa. E não dá pra pegar ela de surpresa. Específico. Então vai ser no set do reality show A Bolha. Eu vou bater nele. É. Porra, André, não. Mas por que você quer tanto bater nele, André? Ah, ele é muito socável, assim. Ele não, é muito insuportável. Que você tinha resposta na ponta da língua. É que eu penso todo dia sobre bater no Vitor Hugo. Porra, Zé. Dito isso, quando eu vejo ele, eu tenho um misto de ódio com dó quando eu vejo ele, então, sabe? Então, é exato. É um pouco dó também. Só que eu acho que eu tinha mais dó na época do BBB. Agora que a gente tem esse distanciamento, onde eu não tô vendo o dia a dia dele, uhum. Eu só vejo quando ele aparece fazendo alguma merda na internet. Mas ele vai fazer o Super Reality Show, André. Poxa, exatamente. Certeza que você vai assistir e vai falar no Fora da Caixa. Ah, sim. Bem na verdade, eu não tenho muita raiva do Vitor Hugo nem nada, assim. Eu acho que, né, ele usou ali da oportunidade que ele teve e fez um péssimo trabalho com isso. Mas eu acho que o principal é porque ele é um nerdão soft como eu, entendeu? Ah, eu acho que eu teria soft. Chances. É. Oh, mas você acha que você vence do Vitor Hugo? Ah, eu acho que eu tenho chance, pelo menos. É, vencer eu acho que eu não venço de ninguém também. Não, eu tava pensando aqui, se eu for brigar com alguém, eu não quero brigar com ninguém. Então eu tentaria fazer uma briga por alguém que eu quero, ou dinheiro, ou sei lá o que seja, né? Porque a briga, no final das contas, é valendo a fortuna da pessoa. Exato. Eu pensei, será que se o Selbit é bom de porrada? Talvez, né? Ah, o Selbit tem cara que é bom de... Será que o Orochinho é bom de porrada? Já sei quem que eu vou pegar. Quem? O Sushi, do jogo. Pô, é verdade. Você tá fudido, então. Aí você não vai ganhar nada, você vai ganhar dívida. Você vai ganhar, isso que eu faço, vai ganhar porra nenhuma. Você vai ganhar board game, parabéns, Andrés. André, quantos anos você tem? Eu não sei, Rafa. Eu tenho que fazer a conta aqui. Eu acho que é 37. Eu sei. É 37? Eu vou fazer 38 ou... Vai fazer 38, Ok, é isso então. Aí fala, porque quase você não pode brigar com o Cellbit, não. Porque o Cellbit tem 27. Nem fudendo. Por quê? Como assim? Você achou que o Cellbit tinha quantos anos? Mais de 30. É mesmo? Não, é. Não, não, jovem. É. Eu ia chutar que tava nos 20 mesmo. Eu não posso brigar com ele já, por exemplo. Então, é. É 10 anos de diferença. E eu fui ver, tipo, pô, Elon Musk, né, pô? Acho que dá não, pra é mais vencer 10 Elon anos Musk de diferença. Então, ele tem uns 50 e tantos. O Elon Musk tem 52, foda. E o Elon Musk, ele provavelmente não muito, mas mais do que eu, ele já deve ter feito umas aulas de luta aí. É. Pô, os caras estavam tentando marcar uma luta dele contra o Zuckerberg, né? Então, estavam. E ele, assim... E ele afrouxou. E ele amarelou. Ele ia apanhar de uma forma linda, maravilhosa, incrível, mas eu acho que ele já treinou alguma coisa na vida dele, sabe? Acho que sim. Milionário tem muito tempo livre, mas gente. Ele milionário não tem ainda mais. A motivação que eu tenho pra matar ele, entendeu? Eu sou não muito motivado. Eu te garanto que ele é, tipo, faixa preta em 3 artes marciais, mas ele fez uma aula de casa. Mas ele inventou as 3. Já é mais do que eu, entendeu? Esse que é o lance. E todas elas chamam X. Isso, é. E o problema de enfrentar alguém como Elon Musk é que se você perde, é muito humilhante. É bem humilhante. É muito humilhante. É muito triste. Imagina você ficar pra sempre na sua vida, você apanhou pro Elon Musk. É muito humilhante. É muito Tem que humilhante. Ser alguém, pelo menos, legal ou alguém inusitado. Eu só queria dizer, se alguém quiser me pagar 30 milhões pra bater em mim por 36 segundos... Eu tô topando, tá? Porra, 36 segundos? Põe essa nova meta aí. É que foi o Bambam apanhando pro Popó. É. Que eu acho que ele fez, tipo, uns 36 milhões Mentira. Na luta. Não, foi acho que 20 e poucos milhões e lutou 36 segundos. E, nossa. Porra, me dá isso aí. Eu tomo os socos na cara, não tem problema, não. Eu sobrevivo. Ó, eu tava vendo aqui, ó, e eu vou... É foda porque eu também não sei se é uma pessoa que tem dinheiro, mas Jair Renan Bolsonaro... Putz, esse é tranquilo, esse nossa, é tranquilo. Nossa, é verdade. Esse é tranquilo. Olha, eu acho que o Rafa matou a pau aí. Mas ele tem 25 anos. Eu tô fora. Então eu, não posso, então, mais, eu posso. Então eu posso também. Nossa, que tristeza. Eu tô na bita, 35, pô. Caramba. Dito isso, aqui tá falando que ele tem 1,90 de altura. Nossa, acho que é mentira isso, não é possível. Ah, ele tem uma cara de desengonçado. Ele tem uma cara de desengonçado, de fato. Pô, mas talvez, sei lá, o Carlos. Será que vocês não podem bater no Carlos? Mas eu acho que ele é mais velho. Não, olha, ele tem 41. Jura? Qual que é o Carlos? É? Qual que é o Carlos? Eu achava que ele tinha, assim, mais de 50. O Carlos é o cabeção, não é não? Ah, pô, talvez Carlos ele seja é uma boa também. É o cabeção, é. Ele com certeza nunca bateu ou apanhou na vida. É, bateu já? Não, apanhou. Será? Já apanhou já também, bastante. Ah, é do pai, né? É, e dos amantes. Ah, e acho que eu tô na idade pra encarar ele, acho que eu pegaria esse aí, então, eu acho. Pô, mas é que tá, não sei se são pessoas que têm dinheiro agora, tem, né? Tem sim. Ah, não. Não, mas tá escondido, ainda, né, nas não, reservas. Mas aí é magia, não é? Não vai vir numa transferência única da caixa, sabe? A gente vai fazer, tipo, uma lavagem de dinheiro mágica, né? Que é tudo dinheiro de crime, pronto. Será que eu consigo bater no Ricardo? Não, André, com certeza não. Acho que ninguém aqui consegue bater Será no Ricardo. Acho que você consegue, sim. Não, o Ricardo tá andando 27 km de bike por dia. Então, ele tá mas ele não pode enfutar você, só. Você explode, pá. Não, mas é o tamanho do braço do Ricardo também, malha braço. Mas então, aí eu tô pensando que eu tenho muito poder defensivo. Talvez eu consiga me aguentar nisso. Se eu vejo um tutorial na internet de imobilização de jiu-jitsu... Isso, vai na WikiHow. WikiHow. Mas assim, o Ricardo, não, eu acho que não vai ter uma fortuna muito... Ah não, mas seria só pelo prazer mesmo. Entendi. Que isso? Olha, eu podia escolher o Ricardo porque ele quer que eu dê um soco nele. Se for um soco bem dado no queixo e ele apaga... Apaga? Se o Eu levo a placa de vídeo dele. Você vê o WikiHow de como dar um bom soco no queixo. É, Só a placa de vídeo, só. Ó, queria deixar registrado que eu adoro o Ricardo. Beijo, Ricardo. Beijo, Ricardo. Então, peraí. Eu vou no Jair Renan. Quem vai no Carlos? Eu vou no Cabeção. Agora vocês dois têm que escolher aí. Cada um bate num dos filhos, é isso? Pronto, perfeito. Não dá. Perfeito, acho que é isso, né? Não, os outros são mais velhos. Como que é o nome dos outros? É tudo nessa faixa, eu acho, André. É. Eu pego de pressão baixa. O que desmaiou duas vezes já. É o Eduardo e ele tem 39 anos. Pô, show, é xará, pressão baixa. É isso. Pô, é pra mim. O Flávio tem 42. Eu não sei qual que... Acho que foi o Eduardo. adversários aí. O Eduardo se planejar direitinho, né? Cada um desse um Bolsonaro na porrada. Exato. É. Eu acho um bom plano. E ai de Laurinha, que se cuide aí também, hein? Que se der mole. Mas não pode, não pode. Eu tô brincando. Tô brincando. Então vai. Porque todo o resto tava sério, tá, gente? Todo o resto tava sério. Uma coisa que o Linha Quente é muito sério. Programa jornalístico. Próxima pergunta do Linha Quente. Olá, meus lindeusos. Queria propor pra vocês montassem seu próprio jogo da série Persona. Vocês quatro seriam a equipe, mas... Que figura da mitologia ou cultura seriam seus personas? Quem seriam as pessoas do convívio ou famosos que estariam disponíveis para Social Link? E quais histórias envolveriam essas pessoas? Ah, e como seria o recurso para invocar as personas pela primeira vez? Eu acho que, como brasileiros, a gente tem quase como dever moral e cívico de os nossos seres serem do folclore brasileiro. Exato. Mas nisso a gente coloca também coisas do nosso folclore, do nossos, dos memes. Do imaginário, coisas, né? De modo geral, assim. Isso. É. Pode ser também dos memes do jogabilidade, algumas figuras, pode, entendeu? Sim, sim. Mas assim, desculpa, mas eu acho que a gente podia fazer um persona muito jogabilidade. Habilidade mesmo, tipo, já que é a gente, uhum. O Social Links pode ser pessoas do nosso entorno, sim, de certa exato. Forma, overnight habilidade up. Sim, sim. A temática a gente tem que pensar. Então, eu tava pensando nisso, assim, porque uma coisa que eu tô reparando muito jogando o 3 é esse lance da temática. É depressão. Como um todo, assim, como tudo gira em torno da temática, né? Do 3 é essa coisa meio que do luto, da perda e tal. Do 4 é meio que você indo contra um destino que foi imposto a você, assim, né? E o 5 é meio que você lutando contra as injustiças dos adultos, aquela coisa toda. Pra nós quatro, eu não sei, na verdade, se o Tengu, ele passa por esse problema muito, mas uma coisa que é muito recorrente aqui na vida, no dia a dia da jogabilidade, é problema com horário de sono, assim. Então, a temática poderia ser ciclo do sono. Aham. Uhum. Podia ser... O Tartarus, em vez de ser meia-noite, é meio-dia. Isso. É a hora que a gente acorda, assim... É o sol rachando. Aí acorda meio-dia e tem que ir pra dungeon. Pô, acho que cabe. Cabe, acho que sim. Nessa daí, uhum. O invocador de persona seria pingar o melatonina na língua, assim. Isso. Eu tava pensando alguma coisa... Eu comecei a tomar, inclusive, é legal. O líquido. Não é melhor que a... É melhor. Sabe o que eu acho? Assim como o verdadeiro vilão do 4 é o frentista do posto de gasolina... Spoilers. Né? O verdadeiro vilão do nosso persona deve ser o integrador do franguinho, que só traz uma coca em vez de duas. Exato. É verdade. Ele tá todos os dias aí sendo o nosso maior vilão. E a gente vai descobrir pra onde que ele tá desviando todas essas cocas. Aham. Uhum, né? Aham, uhum, sim. E há um plano maligno. Então, ele tá enviando pra dungeon. É, tá mandando pra dungeon, tá construindo uma dungeon. Então, e a gente vai descobrir que ele tá em conluio com o verdadeiro último chefe, que é Ricardo. Ricardo que tá invocando o sol do meio-dia, queimando em nossas cabeças, né? A persona dele é o sol rachando. Ele é um social link durante então, o jogo. Twist, ele era um dos vilões. Exato. Uma coisa que eu tinha pensado. Assim como no Persona 4, você tem que escolher entre o social link dos clubes lá, você escolhe um e bloqueia o outro, né? Tem um caminho. Tinha pensado que nesse teriam dois social links, um que é o do Rick, que ama frio, e um do que é do Ricardo, que ama calor. E a dungeon no sol. É, e no final... meio-dia com calor. Só que aí poderia ser uma coisa mais complexa, assim, poderia ser rotas diferentes, a rota do frio e a rota do calor, assim, pode dependendo. Mas uma parada meio sem avisar, Game Freak assim. E vender isso. Duas versões já. Exato. Isso. Exato. Persona calor, persona frio. Caralho, persona Rick, persona Ricardo. Persona Rick, persona Ardo, né? É, isso. Persona Ardo. Mas aí, no que você escolheu, o outro é o vilão, entendeu? Sim. Se você escolhe o frio, o Ricardo é o vilão. Se você escolhe o calor, o Rick é o vilão, entendeu? Eu acho que dá pra pensar e ir pensando por aí. Dá. E uns personas, assim, o que vocês acham? Que poderia ter, fora do folclore, dos nossos memes internos, assim, de coisa tipo o Guiarados cachorro humano lá. É verdade, né? Mesmo no folclore, eu acho difícil também pensar. O Satanael, um equivalente, o que vocês acham que poderia ser um bichão com nome maneiro, tipo Satanael? É, tem que ser o Guiarados homem. É, Guiarados. Nossa, essa será que o público lembra ainda? Não tem mais nem gente eu, viva nem aqui. Nem eu sei o que é isso. Era Guiarado, ser humano. É um dos primeiros Linha Quente que a gente gravou presencial. Teve alguma pergunta que respondeu, tipo, cachorro, Guiarado, ser humano. Aí encerrou a pergunta. Entendi. Aí veio uma outra pergunta, a gente respondeu essa mesma coisa. Virou meio que um meme entendi. Tempo. Entendi, assim. Justo. Mas isso do folclore, a gente chamaria alguém que manja, obviamente. Se fosse existir isso, chamaria alguém que manjasse bastante pra criar, né? né? O meu, a minha persona seria a persona do Pingo Douro. É, porra. A inicial. Pode ser. Isso. Não, pô, o André vai summonar a persona com o Pingo Douro. Ele bota um Pingo Douro na língua que nem... Tem que ser um universal, um mecanismo universal, né? A gente bota o dedo no cu e grita. Ah, e isso, a pessoa sai da ser. Boca, assim. Exato. A gente quebra uma coxinha na mão, igual a carta do 4. É uma coxinha franguinho, faz, né? Não, isso. Franguinho. A gente morde um franguinho. Isso, puxa. Estiloso, assim. Pô, aí eu gosto disso, viu? O do André pode ser um franguinho frito, assim, sabe? Sem cabeça, flutuando. É só o peito dele, assim. Isso. Com bracinhos e pezinhos. Isso. É o braço feio de peito, é o pé feio de peito, o cabeça feio de peito. Isso, é o franguinho perfeito. E aí as personas em si, a gente tinha que ter o quê? Barriguinha mole. Olha, o flan soninho. Tem um que é tipo um slime, né? Eu acho que a gente poderia colocar o Cuscuz Paulista. Como slime. Tem que ter a piroquinha do sushi em algum lugar. O Mara com uma piroquinha do sushi. O Mini Mara. Tem um Marinha e tem um Mara na carruagem, isso. Né? Então o Marinha é a piroquinha do sushi e o Marão é o Roland. Exatamente. Onde tá o Roland, inclusive, sushi? Tá no meu quarto. Tá sendo bem utilizado aí? Firme e forte. O Corpo Seco, por exemplo, é uma criatura... Corpo Seco. Assustadora do folclore brasileiro. Tinha a lenda do Corpo Seco na minha cidade natal. Tem que ter a pessoa que mora na parede, né? Tem que ter a pessoa da parede. A pessoa da parede. Exato. Que vai ser o Anou, igual do negócio do Willy Wonka. Do Willy Wonka. Isso, é, pode crer. Tem que ter a Gangue dos Baratinhos, vai ser os nossos inimigos. Baratinhas. O Gangue dos Baratinhos, André, é equipe Rocket. Eles vão ser mini-boss da dungeon do seu passado. Que, obviamente, cada um vai ter que ter uma dungeon própria. Sim, sim. Atrelada à vida da pessoa. Eu tinha pensado nos baratinhos serem tipo Strega, assim, outros usuários de Persona. Uhum, aí a gente pode enfrentar no eles. Sim. Cada um deles um tipo de barata diferente, sabe? Isso. É. Um voa, o outro corre, um é pitico, aquelas pequenininhas correm rápido pra caralho. Aí o líder é tipo barata d'água. Já viu barata d'água? É, negócio sim, é assim. Não, pra que bom dar foto? Oi? Você tá procurando foto de barata d'água? Não, tô. Você quer ver uma barata d'água? Não, não quero ver. Ele já conhece. Ou tem uma barata d'água com as ovas nas costas aqui que tá. Nossa, que coisa horrível, meu Deus do céu. Por que você abriu isso pra você mesmo, Rafa? É. Putz, igual no Persona 4, tem a reação das pessoas às coisas que o Phantom Thieves tem, isso é no 5, no 5 vai ter a reação do chat. As coisas que a gente tá fazendo. Sim. Vai ter enquete lá, aí eles vão sempre tentar empatar a enquete. Isso. Pode ser tipo o Paper Mario 2, no Paper Mario 2 tem a plateia, né? E aí a plateia pode ficar mais animada, pode jogar item pra você, vai ter o chat, e aí o chat pode doar bits, sabe? Isso. Se você estiver jogando bem, o chat fica animado e aí ele começa a te dar bônus. Faz emotes, os emotes saindo de baixo, assim. Isso, exato. Porra, foda. Tá aí, Atlas. Tem o futuro. Só chamar a gente. Tá pronto. Persona 6. Isso. Vem aí. Próxima pergunta do Linha Quente, vamos lá. Jogabilideiros. Eu não tenho um cachorro, mas amo cachorros. Quando vejo um cachorro na rua, ou shopping, ou qualquer lugar, cumprimento de forma sutil ou dou um aceno com a mão barra cabeça. É algo quase incontrolável. O problema é que às vezes recebo um aceno de volta do dono ou dona, ou olhares esquisitos. Como evitar que isso aconteça? Estou sendo mal educada? Não, eu acho que é mal educado você não dar oi pro cachorro. Eu dou oi pra todo cachorro que eu vejo. Então, mas aí que tá, o problema é justamente isso. Você pode dar oi pro cachorro, mas aí você tem que reconhecer o ser humano que tá junto do cachorro, porque eu às vezes não faço isso também, me sinto meio esquisito às vezes. Entendeu? Você tá falando porque com o cachorro? Eu só tá quero o cachorro. Com o ser humano? Eu não quero a pessoa, eu só quero o cachorro, entendeu? Tipo, às vezes eu vou... Com a Clarice tem um lugar que pode ir cachorro, né? Então as pessoas levam os cachorros, ficam comendo o cachorro do lado, assim. E é ótimo, porque tem cachorro, muito cachorro. E às vezes o cachorro, ele chega perto de mim, eu faço carinho, mas nunca peço autorização, né? Então eu não sei, às vezes... Não, eu acho que... é ruim. Tem que pedir pra fazer carinho, tem que pedir autorização. Carinho, mas se o cachorro vem em mim primeiro, eu não vou no cachorro. É. Ah, não, peraí. Se o cachorro vier em você, eu pergunto, morde? Porque vai que eu faço carinho e de repente morde. Então é um dos motivos, eu acho, que tem que pedir autorização, é isso, que você não sabe o ânimo do cachorro. Ele pode estar de boinha ali, na hora que você estica a mão, ele vai... Se morde, não devia estar ali, pra começar. Não, mas aí você nunca impediu você ninguém, sabe. André. Isso nunca impediu ninguém. Mas aí é um processinho que eu ganho. Ah, inclusive, o que eu mais vejo na rua, quando eu tô passando com o Iggy, que eu mais vejo gente passando com um cachorro sem correia. Cachorro solto. Ah, isso não, é loucura. Não, é perigosíssimo, inclusive, que se dá um doido no cachorro. É super perigoso. E, sim, direto. Nossa, bizarro. É bizarro mesmo. É bizarro. Mas, Tengu, você aqui entre nós, nós tem lugar de fala, porque você tem um belíssimo exemplar do canis familiares. Primeiro assim, se eu tô passando com o Iggy e passo por uma pessoa na rua, se a pessoa não reconhece o Iggy como uma existência, eu fico ofendido. Se ela não dá uma viradinha, se a pessoa ignora o Iggy, eu fico ofendido. Eu mando tomar no cu, assim, filho da puta, assim, sabe? Né? Tipo, pô, um cachorro tão bonito na sua frente, você vai ignorar? Exato! Você abriu mão, o universo te entregou o Iggy, você vai jogar fora? Exatamente. Pra mim é ridículo isso. O mínimo que você tem que fazer é olhar e sorrir pro cachorro. Exato. Eu acho que é o mínimo. É assim, se o Iggy se interessa pela pessoa e vai querer brincar, eu dou uma segurada, certo? Uhum. Se a pessoa se mostra interessada no carinho, eu solto um pouquinho. Se não, eu seguro mais, entendeu? Mas então meio que o protocolo é esse, assim, entendeu? Reconheceu, deixa ele um pouquinho. Veja se a pessoa tá interessada ou não. Se a pessoa quer brincar com ele, aí beleza. Aí eu solto e aí beleza. Aí eu falo, pô, não, ele não faz nada, tal. Eu quero que as pessoas tenham o seu dia iluminado pelo meu cachorro, entendeu? Você quer compartilhar o presente, né? Entendeu? É isso. Eu queria saber qual o processo do cachorro pra ele saber a pessoa que ele vai querer interagir ou não na rua, sabe? Todas. Será que ele sente o cheiro do cu da pessoa? E ele sabe que é um a índole da pessoa pro cheiro? É uma mistura do cheirinho do cu. Talvez se tem cheiro de outro bicho, né? E se interessa também. Sim. Eu acho que é um pouco disso. O ser humano é um bicho já. É um bicho, né? Ah, mas às vezes tem um cheiro mais parecido com o dele, né? Se tem um cheiro de cachorro ou de algum outro bicho que ele conhece. É que eu acho que o ser humano tem um cheiro desinteressante. Porque a gente não nutre o nosso cheiro natural, né? Porque toma banho, desodorante, vezes, essas coisas. Mas às vezes eles gostam do cheirinho doce. Mas Tengu, você não disse se a pessoa só olha pro Iggy e não pra você. Você acha ok? Acho perfeito. Ok. Acho tudo bem. É a situação ideal, inclusive, né? Às vezes. O meu interesse é no bem-estar do Iggy, não da pessoa. Entendi. Eu estou fazendo o favor de liberar o carinho do Iggy pra uma pessoa, entendeu? Entendi. Eu sou só um rio pro meu povo. Você é um dispenser. Exato. Eu tô aqui como funcionário do Iggy só. Você é o caminho. Mas já teve isso, Tengu, de parar na rua pra alguém fazer carinho nele? Já. É normal até. Que eu acho curioso isso. Que tem gente que eu sei que tem gente que para, né? Tipo, posso fazer carinho? Mais esse desprendimento, assim, eu geralmente me arrependo, porque às vezes eu passo um cachorro lindo, maravilhoso, caralho, queria muito enfiar a cara nesse cachorro, e aí eu não tenho coragem, né? Mesmo nesse lugar que a gente vai, às vezes tem uns cachorros lindos, nossa, uns cachorros lindos, velho, e eu queria fazer um carinho, e não tenho coragem, eu só vejo o cachorro passar por mim. É. Ah, eu nunca peço pra fazer carinho, só se o cachorro, ele decidiu, tipo, gostei do cheiro daquele cu, e ele vem pra cima de mim. Eu também. Porque normalmente, no meu caso, quem vai primeiro querer fazer carinho é o Iggy. Exato. Ele que decide, entendeu? Então, exato. Então. Eu nunca vou pra cima do cachorro. O cachorro que tem que decidir, sabe? Mas dito isso, nesses casos onde eu fui fazer cachorro no cachorro alheio ali... Foi fazer cachorro no carinho alheio? Eu achei que o André tinha falado de propósito. Quando eu fui fazer carinho no cachorro alheio, deu tudo certo. A pessoa ficou feliz, né? O cachorro ficou feliz, todo mundo ficou feliz. Então, isso é o ideal, né? Por enquanto, não tive uma situação desconfortável. Eu acho que a maioria das situações, acho que é assim, né? Acho que quem passeia com cachorro com frequência, principalmente se é um cachorro, sei lá, que se destaca, chama atenção, ou um cachorro que gosta de tentar brincar com outras pessoas e tal. Tá acostumado, né? Já tá acostumado, né? A tentar fazer carinho e tal. Então, quando a pessoa faz careta, que eu acho errado, sabe? Errado também. É normal. É que tem muita gente que não tem essa mesma bolha social que a gente, sabe? Que aí, tipo, acha, nossa, a pessoa olhou pro meu cachorro e não olhou pra mim. Não sei. Quando é que a pessoa, ela é narcisista, é isso aí. Talvez também, assim, tô olhando esquisito, mas talvez foi impressão, né? Às vezes as pessoas, elas têm cara de cu natural, assim. Às vezes. Se foi eu, por exemplo... Eu tenho esse problema também. Eu tenho cara de cu sempre, então fica o aviso. Achei que você tinha cara de quem queria cu sempre. Mas aí também, né? Última pergunta linha quente. Muito obrigado a todo mundo que enviou sua pergunta. Mandem mais pra que esse programa continue existindo, ok? Beijos. Ok? É uma ameaça, ok? Exato. Se não... Olá, jogabilidosos, possível convidado. Sempre tive meu modelo de me vestir seguindo um padrão. Camisa com referência minimalista de cultura pop barra jogos e uma camisa xadrez por cima. Eu que mandei. É como se meu armário fosse como as cores alternativas de uma mesma skin. Porém, skins são bem legais. E hoje, aos meus... Quantos anos tem, André? Hoje aos meus 37 anos... 22. É 37 agora, né? Isso. Não, mentira. Ele falou, hoje aos meus 30 anos, tenho pensado em mudar um pouco meu estilo, comprando outros tipos de vestimentas. Vocês já passaram por alguma vontade de reformular o armário barra roupas de vocês? Se sim, como fariam? Se não, como fariam também? Obrigado. O meu armário foi mudando com o tempo, mas por causa mais da Thalissa, assim, porque se dependesse de mim, eu ia usar a camiseta preta estampada com alguma besteira pro resto da minha vida, assim, de estampa localizada, né? De, sei lá, de banda. De banda não, que faz muito tempo que não tenho camisa de banda. A última que eu tive foi a presença da Thalissa, aliás, que ela comprou uma camiseta do Opeth quando eles vieram pra São Paulo. Mas camiseta de alguma nerdice, alguma coisa assim. E eu passei por uma fase, acho que foi assim que eu mudei pra São Paulo, de muita camiseta de comida. Eu, nesse momento, eu estou com uma camiseta de comida, que é uma camiseta do Khan, Beijo Khan. Não sei se é do Khan exatamente, mas é do Estúdio Ilustrata, que é uma camiseta de uma xícara de café atacando a cidade. Imagina se ele pega e ele abre um bar, e aí todo mundo que vai no bar pode falar assim, caramba, o Khan foi quem botou pra nós beber. Se um dia eu sair com o Khan, tem que mandar essa. Por favor. Mas assim, Khan e pessoas do Estúdio Ilustrata é de estampa localizada meus favoritos, assim, desde que eu descobri eles. Tipo, eu gosto demais do estilo da arte deles, mas dependendo de mim, é um guarda-roupa só do Ilustrata, assim. Mas a Thalissa, ela, como ela trabalha fazendo estampa, basicamente, né? Aí ela vai comprar, tipo, ah, essa estampa é minha. E ela vai comprando, assim, as estampas dela, que eu gosto, e agora eu sou uma pessoa estampada. Eu só não uso muito porque, não sei se vocês sabem, essas camisetas estampadas, assim... Camisa, né? Camisa, isso, estampada, elas são caras pra caralho. Ah, são, né? E não duram nada. Você lava, tipo, 5 vezes, já era, acabou. Ei, jura? Não tem mais. É. Isso? Não, mas pera, vocês estão lavando... Não, é que o tecido é muito frágil, Rafa. Caramba. Então... Essas de flanela? Não. Camiseta de botão? Viscose o tecido. A cor vai embora e como é um tecido fino e leve, as beiradinhas dele, tipo a gola, a parte onde você coloca os botões, começa a enrolar, a curvar em si mesmo, sabe? De ficando velho, gasto. E nossa, sem lavar quente, tá? Sem lavar quente, lavando na água fria mesmo. Então, tipo, nossa, essas roupas, assim, elas têm a vida útil baixíssima, é tipo uns R$150 uma camisa. Pra que eu tenho aquela camisa das maconhas lá, que é camisa de botão também e tal. Uhum. E pra mim, eu acho que ela tá normal, assim. Lavei uma pá de vezes, acho que não estragou, não. Aquela preta que eu tenho, que é de vários tenguzinhos estampados. Sei. Investível agora, de tão velha que ela tá. E eu usei pouco ela. Que triste. Nossa. É. O meu problema das minhas roupas é que eu sou gordo, né? Então elas vão abrindo um sovaco e ficando com gola de alface. É isso que vai acontecer. Gola de alface. Exato. Que é gola de alface? As minhas camisetas também ficam tudo esgarçada na... Ah, gola esgarçada. Gola esgarçada, é. Sim. Gola de alface, que a gola fica parecendo um alface, assim, sabe? Sei, consegui visualizar. Eu tenho várias, assim, que eu acabo deixando pra usar só em casa. Então, essa que eu tô usando, por exemplo, agora, do Yu Hakusho, ela tá com gola de alface já, ó. Tá gigante. Que triste. É. Tem muitas coisas que eu acho bonito e eu não uso porque eu não me acho bonito. Pô, eu acho esse tipo de roupa muito bonito. Não uso. Em mim não vai servir, entendeu? Em mim não vai ornar. Eu acho, por exemplo, brinco. Eu acho muito bonito. Queria botar um brinco? Queria, mas aí eu fico... Não sou bonito o suficiente pra usar um brinco. Não adianta usar um brinco. Mas não é assim que funciona, Rafa. Claro que é. Que não ideia. Não é uma pessoa olha pro espelho e fala, nossa, sou tão bonito que eu vou pôr um brinco. Vou pôr um brinco. É porque pessoas bonitas, elas têm mais confiança em si mesmo, no seu corpo. Isso é verdade. Elas conseguem ousar. É o contrário. Você tá invertendo o vetor dessa relação aí. Não é que a pessoa bonita tem confiança. A pessoa que tem confiança é bonita. Ah, não sei não, hein? Será? Se a pessoa é autoconfiante o suficiente, ela passa a beleza para as outras pessoas. Eu acho que não consegue, é excludente. Ela consegue impor a vontade dela. É tipo um carisma em D&D, tá ligado? Você impõe a sua realidade pro exterior. Existe, mas não é o único fator, não. Não é o único, mas acho que é o contrário. Tipo, eu acho que o lance é, o primeiro lugar, a confiança. E depois vem a beleza. E a beleza é relativo. É muito relativo. Sem dúvida. E depois o tamanho do... Também é relativo. Mas é bem mais depois esse. Isso é bem mais depois. Mas eu quero que você mude seu guarda-roupa, Sushi, André e Tengu. Então, o meu já tá mudando com o tempo. Não, eu tô feliz com isso. Eu gosto de usar as estampadas. Eu tive 3 mudanças de guarda-roupa na minha vida, né? Primeiro, eu usava só a roupa que minha mãe, tio, família me dava. Ok. Né? Então era... Comum, né? De criança. É, exato, né? As roupas ongobongo. Clássico. Lilica Ripilica. E Lilica Ripilica, essas porra aí, né? Camiseta Bad Boy, Tigre. Big Johnson. Nossa! Big Johnson, Bad Boy, exatamente. Oh, como é que era o irmão da Lilica Ripilica? Era o Tigor T. Tigre. Isso! Sandália de ceninha. Sandália, exato. Aí, quando eu me tornei um adolescente, comecei a usar camisa de banda e calça jeans. Uhum. Exclusivamente calça jeans e camisa de banda. Aí eu fiquei nisso até, e eu lembro precisamente, 2012, que foi quando eu vi o documentário Double Fine Adventure, e eu vi o Tim Schafer usando camiseta preta com camisa xadrez por cima. Ah! E estou nessa até hoje. Ah, foi nessa? Foi. Uau! Caralho, influência, hein? Eu achei que você tinha nascido assim já. O Tim Schafer, ele é gordinho, né? E ele é estiloso, olha que bonito. Aí eu imitei o Tim Schafer. Foda. Só que o lance pra mim, né, é que aí eu tal qual o Tetsuo no final de Akira, eu não parei de inflar e tomar proporções cada vez mais monstruosas. Então, hoje em dia, é meio que eu visto o que existe, basicamente, né? Eu não posso me dar a luz de escolher. Eu vou na loja que eu sei que tem tamanho monstruoso. Mas e como aí assim, eu... André? As baratas têm camiseta. Exato, mas é só algo recente, né? Ele adicionou esse tamanho a mais por minha causa. Ah, sério? É. Foda. E aí, assim, o foda é isso, né? Que as roupas é tudo feia, não, como é feia as roupas. Aí, de vez em quando, assim, tem uma que eu falo, ah, essa daqui é mais ou menos ok. Eu vou lá e compro. Então, é meio que o que dá pra vestir. Isso é muito bosta. Então, quando eu vou em shopping, por exemplo, eu sei que nunca tem nada do meu tamanho. Tipo, em Zara, como é que fala? Outras lojas, Renner. A última vez que eu fui numa loja de shopping e tinha alguma coisa do meu tamanho foi em 2003, porque eu comprei uma camisa do Meteora do Linkin Park. Foda. Uau. E era ela muito legal, inclusive. É, e aí, tipo, é uma experiência horrível, assim, sabe? Sei lá, eu me sinto, assim, não humano, assim, sabe? Não, pode crer. É, eu estou aqui numa loja de roupa, nada que me serve, não, sabe? As pessoas vão, aí, tipo, sei lá, se eu tô com outras, se eu tô com os amigos estão vendo as coisas, e eu, tipo, não adianta eu ver, eu sei que não vai ter meu tamanho, sabe? Uhum. E é aquilo, tipo, eu fico, pô, onde é que tem a loja pra monstro comprar coisa, sabe? Porque pra a loja de ser humano não serve pra mim usar. Então, vou trocar meu guarda-roupa usando apenas saia escocesa. Como é que é o nome daquele negócio que você bota por cima da camiseta? Suspensório? Suspensório, exato. Na frente dos mamilos, isso. Pra não ser bonito na Twitch. Um amigo meu usou kilt. Não era kilt, ele tinha um outro nome. Ah, ele era kawaii. Porque não era o kilt real oficial. Sei, sei, sei. Mas ele usava e dizia que era super confortável, adorava usar. Nossa, nesse calor seria uma delícia. Não é? Tomar um ventinho. Bater uma brisa ali, o vento sul, né, que chama. Outra que suspensório é um acessório de moda que é muito, muito usado, assim. E fica bem, dependendo de como você arranja ele, eu acho, pelo menos. O suspensório, ele precisa ser bem utilizado. Ele tem uma margem de risco muito grande. Ele é alto risco, alto recompensa. A pessoa, ela tem que ser muito... E ela tem que ter a vibe, muito alternativa pra usar suspensório. Ou um casamento, entendeu? Casamento. É, o suspensório é muito específico e é muito... Modê, né? Então... Uai. A moda é cíclica. É, eu acho que dá pra usar dentro de um estilo, assim. Acho que, como tem que dizer, alto risco, alta recompensa. Mas dá pra fazer funcionar. Acho que dá. Mas, kilt com suspensório, só, mais nada, nem cueca. É agora o meu novo estilo. Tô a favor. Prático, né? É. Exato. O vento nas partes baixas. E o calor no coração.